você. Eu que vivia por você. E se eu não sou feliz, foi você, amor, quem não quis. E se eu não sou feliz, foi você, amor, quem não quis. Quem não quis.